andam de rolê por aí na maior tranquilidade, levando ideia nos meus manos, fugindo da maldade a qual me iludi. Muito tempo por aí, mó barato ilusão, achando que era boa a vida de ladrão. Fui crescendo na malandragem, me envolvendo, já não pensava no futuro. Parei de estudar, entrei no mundo obscuro. Sofrimento aos 12 anos, no crime já estava se envolvendo. Aviãozinho só pra começar, um 5557, só pra variar, ser respeitado e ter fama em altos lugares. Uma vida de rei foi o que sonhei. Muitas vezes me falaram sobre o rei dos reis. Não valorizei, vivi inconsciente, escutava a palavra de um ímpio, mas não valorizava de um crente. E vira e mexe de rolê me encontrava, que vinha com a ideia que Jesus me amava e que tudo mudaria na minha vida. Mais que nada, queria meter as fitas, ganhar dinheiro fácil, essa era minha alegria. Alegria de momento, um verdadeiro passatempo enquanto sorria. Sua mãe no sofrimento, muitos anos iludido, pode crer, passou buscando conceitos, mas nada encontrou. Vivia sonhando enganado, pensando em ser um rei, mas era escravo do diabo. Era escravo. Que é astuto e mentiroso, que só quer ver o homem no fundo do poço. O maligno é o pai da mentira, mas o Senhor Jesus é a fonte da vida que transforma e dá um novo viver, mostrando para o homem que nunca é tarde pra se arrepender. Te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu posso ver a tua luz, JC, que mudou o meu viver. Conhecia só de ouvir falar, mas agora podes ver. Me transformou, hoje pode crer, completamente mudado. Nas antigas só vivia agoniado, envolvido com o crime, vivendo uma vida que o jornal não imprime. Um jovem pele parda da periferia, que vivia só na tristeza, não sabia o que era alegria. Alegria. Mais um que a sociedade discriminou, mais um que o Senhor Jesus resgatou e levou ao átrio do seu amor, mostrando que todo ser humano pra ele tem valor. E que pra Jesus nada é perdido e largado, e que há 2000 anos atrás ele veio para os necessitados. Mateus 18:11, porque o Filho do Homem veio pra salvar o que estava perdido. Mas muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu agradeço a ti, Senhor, por ouvir o meu clamor. Naquele momento de solidão, fez com que fluísse um rio de vida no meu coração. Já não queria mais viver no crime, queria paz, e sabia que só ti, Senhor, era capaz de me transformar e mudar a minha vida. Já não estou mais perdido, onde vou, sei que Cristo é comigo. Com Jesus tive um encontro, com o inimigo um confronto. Fui liberto, fui curado, agora é no nome de Jesus que eu piso na cabeça do derrotado. Ao Senhor Jesus eternamente sou grato por ter perdoado os meus pecados. Eu me encontrei com Jesus e a sua luz mudou o meu viver, me transformou, me libertou com seu poder. Agora eu posso ver, JC, obrigado por me proteger. Conhecia